Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores! Boa noite! A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar, que você mereça a riqueza que almejar e que não se esqueça de ao final gratificar. Pra que um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar? Eu te desejo além de dar alegria, pra que a miopia não te impeça de enxergar todo bem que houver nessa vida e toda vida que insiste em pulsar. Eu te desejo viajar o mundo, conhecer o topo e conhecer o fundo. Eu te desejo não duvidar ao se deparar com um amor profundo. Que você não perca a vontade de sonhar, que você consiga a realidade transformar, que você mereça a riqueza que almejar e que não se esqueça de ao final gratificar. Pra que um tanto de coisa, se o importante é o bem-estar? Eu te desejo além de dar alegria, pra que a miopia não te impeça de enxergar todo bem que houver nessa vida e toda vida que insiste em pulsar. Eu te desejo viajar o mundo, conhecer o topo e conhecer o fundo. Eu te desejo não duvidar ao se deparar com um amor profundo. Dedicamos esta música à nossa querida locutora Inês Santos e muitos parabéns e desejamos as maiores felicidades. Parabéns! Hoje temos connosco o professor Afonso Gonçalves, um rosto bem conhecido de todos nós e uma pessoa muito querida por toda a comunidade educativa. Boa noite, Afonso. Boa noite. E muito obrigada por estares aqui hoje connosco. Muito obrigada também pelo convite que me endereçaram. É um prazer estar aqui com vocês todos e com três ex-alunas minhas do final da carreira. Olha, Afonso, eu iria começar por te fazer, se calhar assim, uma pergunta um bocadinho fora do normal, mas ia começar por te pedir para tu me falares da tua infância. Foi uma infância próxima aqui da sede do concelho, na freguesia de Avô. Sim, porque tu és natural de Avô. Sou natural de Avô. Foi lá que fiz a escola primária. Era um sítio, portanto, muito agradável na altura, apesar das vicissitudes do tempo, do ponto de vista, portanto, obviamente que era pobre, mas havia uma entreajuda e uma camaradagem. Havia muitos meninos na escola de primária da época, várias salas com muitos alunos. O Rio Alva era o nosso espaço de eleição para os tempos livres, não só no verão, da pesca. Vinham depois colegas nossos de Lisboa. No verão, portanto, principalmente. No verão, principalmente. Passavam ali o verão inteiro. Ainda passam essas pessoas da minha geração e, portanto, é um sítio que valeu a pena ser vivido. Portanto, é um espaço hoje ainda muito agradável para passar uns dias, portanto, no sossego. Portanto, em termos sociodemográficos, obviamente que hoje a terra está com um, claro, despovoamento, mas é bom também ver que é atrativa para cidadãos estrangeiros, designadamente israelitas e norte-americanos, que escolheram aquele sítio espetacular. Pronto, mas pelas tuas palavras nós podemos ver que realmente a tua infância foi uma infância feliz. E acho curioso, desculpa, estar a interromper, acho curioso porque um dos aspectos que tu focaste logo foi a escola. Foi a escola. A escola é um espaço de virtude e é na escola que nos fazemos gente. E, portanto, e tive também a sorte de ter um dos professores de referência da minha vida académica, o professor Jerónimo Sanches Pinto, que era muito amigo, muito meu amigo, mas professor, foi um grande amigo que eu tive durante toda a minha vida, e portanto era um espaço de convívio, um espaço dedicado a muitas outras atividades, designadamente, porque a avô tem, sempre teve muitas atividades, filarmónica, rancho, grupos culturais, e continua hoje a evidenciar este espírito comunitário muito enriquecido pelas atividades, portanto, culturais. Certo. Pronto, tu depois continuaste o teu percurso escolar e, entretanto, portanto, fizeste lá a escola primária, o primeiro ciclo, agora? Fiz o primeiro ciclo em E, entretanto, depois entretanto, continuaste os teus estudos? Porque não havia transportes públicos para Oliveira do Hospital. É bom referir, não é? Portanto, estamos a falar já há alguns anos. Aliás, havia muitas... 60. Havia muitos alunos que eu lembro, por exemplo, de Galizes, que vinham a pé para Oliveira do Hospital, sim, porque sim. Não havia transportes. Porque, portanto, não havia transportes para Oliveira do Hospital e havia para Arganil. E, portanto, eu fui aluno, tive a sorte de, quando acabei a telescola em Avô, a minha querida telescola, ainda me lembra da... dos professores na televisão, designadamente o professor de francês, que tinha uma sonoridade fabulosa, que ainda hoje me está no ouvido. E se não fosse a telescola, muitos de nós no interior não teríamos tido o percurso académico que tivemos. Depois, à falta de transportes para a sede do concelho, fui para Arganil. Fui aluno fundador da Escola Comercial e Industrial de Arganil, em 68. Fiz lá até ao quinto ano, à época, hoje nono ano. Depois fui para o Dom Duarte, em Coimbra. Portanto, isso já no secundário? Já no secundário. Quando se deu o 25 de Abril, eu estava a caminho do liceu para mais um dia de aulas e vejo o rebuliço que já havia pela cidade. E portanto, eu tive também a faculdade de presenciar a Revolução dos Cravos ao vivo. E depois tudo o resto, extraordinariamente... histórico e eloquente do ponto de vista da memória que se passou em Coimbra e em Portugal. Determinado o ensino secundário. À época no Dom Duarte, segui depois para a Faculdade de Letras, onde me licenciei em Geografia, já no longínquo ano de 1982. Certíssimo. Então, e diz-me uma coisa, tiraste, portanto, a licenciatura de Geografia, já disseste, e sempre quiseste ser professora? Em pequeno, sempre, porque tu foste para professora, sim. Sempre tiveste a ideia, porque nós perguntamos sempre aos miúdos, olha, o que é que vocês querem ser quando forem grandes? Sempre quiseste ser professora pais, ou não? Os queriam que eu fosse médico. Mas fosse não quiseste. Para medicina, mas eu entendia que talvez não fosse mais adequado. E então, como tive boas notas a geografia, Escolhi a geografia. E se calhar porque era uma área que tu gostavas? Que te identificavas? Sim, me identificava. E, portanto, passei lá 4 bons anos. Portanto, fiz o curso com tremenda facilidade. E depois tiraste via de ensino? Via. Na altura não havia distinção. Portanto, depois entrei na carreira profissional, na parede. Olha que engraçado, então começámos os dois a dar aulas no mesmo sítio, porque eu o primeiro ano também comecei a dar aulas na parede. Isso depois de tanto tempo é fantástico. Portanto, fui a parede, que tinha 11 turmas e 330 alunos nesse ano, aulas ao sábado. Portanto, isto já passou este tempo todo e estas coisas marcam. Foi obviamente um início de carreira com algumas pedras, claro, assim, claro. Mas num sítio daqueles há sempre outras oportunidades para melhores oportunidades. Entretanto, estiveste na parede e assim de uma forma um bocadinho breve, que eu já vi que tu tens uma longa história de carreira. Entretanto, saíste da parede e foste para onde? Vim para Arganil 2 anos, onde tinha sido aluno fundador daquela escola. Como companheiros tive ex-professores meus do início da atividade académica. Vim depois, no ano seguinte, para Oliveira do Hospital. Estive aqui 1 ano e parti para o Pedro Nunes, em Lisboa, para ocupar a vaga que me tinha saído de estágio profissional. Mas as raízes apelavam-me ao regresso e voltei no ano seguinte para acabar o estágio em Oliveira do Hospital, na nossa escola, e que foi orientadora de estágio a minha querida colega Graça Rolo, que me depois acompanhou. Estes anos todos, precisamente, até ao fim. Portanto, tu estiveste a lecionar a disciplina de Geografia durante cerca de 37 anos na escola secundária, sim, porque era secundária, não é? Sim. E agora agrupamento. Obviamente que, tal como tu referiste quando aqui entraste, que estavam aqui três ex-alunos teus, e muitos foram os alunos que por ti passaram e que, sem dúvida, ficaram marcados pela tua pessoa e pela tua maneira de ser e de estar. Eu acho que tu sempre foste uma pessoa muito calma, com uma grande cultura, com muita vontade e gosto de ensinar. E gostava que me dissesses quais foram os teus princípios orientadores durante todos estes anos. Eu procurei ser empático. Eu tinha uma paixão pela geografia, tinha uma paixão pelo clima da sala de aula, e os alunos que estão aqui presentes sabem isso muito bem. E portanto, procurei dar o meu melhor para os motivar nas aprendizagens e tive um feedback extraordinário em muitos anos aqui nesta casa. E portanto, ser professor foi uma realização pessoal extraordinária. Foi uma bela escolha, preferível a ser médico, porque fiz aquilo que gostava, que adorava e que me dava para ser autêntico. E, portanto, eu estava a representar uma peça para dar atenção àquilo que... a participarem nos debates, porque as minhas aulas eram abertas. E a geografia permitia-me isso, ir a casos concretos, à realidade, e a realidade vivida será sempre mais bem percebida pelos alunos. Portanto, a geografia permitia-me fazer esta associação entre o local, o nacional, o internacional, para a explicação dos fenómenos geográficos, económicos e sociais. Que bom que é ver a tua felicidade ainda hoje a falar da maneira como falas, porque realmente... Porque eu sempre fui feliz. Exatamente. Eu até lhe chegava a dizer que a sala de aula era o melhor sítio do mundo para se estar. E, portanto, para um geógrafo que gosta também muito de viajar, dizer isto de um espaço fechado é porque eu estava a fazer um exercício de imensa liberdade. E tinha liberdade para fazer aquilo que mais gostava. Que mais gostavas e que te dava prazer. Claro que ao longo de todos estes anos, tu apanhaste tal como nós, não é? Temos apanhado diferentes gerações com princípios e formas de estar na e perante a escola diferentes. Considerando o perfil do aluno que encontraste ao ingressar na tua profissão, quando ingressaste como docente, com o aluno atual, que conclusões é que tiras, Afonso? Há uma grande diferença socioeconómica entre estas gerações. E nós, que vivíamos num meio pobre, víamos a escola como uma saída para a vida. Portanto, a escola fazia toda a diferença entre ser pobre ou aspirar uma vida melhor. Ter sonhos, claro. Realizar sonhos e ter uma vida melhor. E a escola ainda hoje pode representar esta faceta, tem que representar esta faceta, porque sem escola, portanto, hoje será mais difícil progredir do ponto de vista económico, social e também do ponto de vista ético. E, portanto, a escola é fonte de vida, a escola dá-nos aquilo que mais precisamos, dá-nos a qualidade de vida, dá-nos a segurança e foi isso que eu procurei. Hoje, efetivamente, é mais fácil estar na escola, as condições do país são outras, a escola está mais acessível. Mas, efetivamente, há algumas outras divagações que prejudicam o desempenho dos alunos, porque, efetivamente, o objetivo principal na minha geração era ter sucesso, porque se não houvesse sucesso, podíamos ficar sem escola. Hoje, isso não acontece no imediato e, portanto, a escola é menos valorizada pelos jovens do que era no meu tempo, o que não quer dizer, porque, obviamente, se as famílias hoje não tiverem este objetivo de vida para os seus filhos, isto também tem que partir um bocadinho deles, não pode ser só das famílias, obviamente, não é? Também tem que partir dos nossos jovens. As famílias são a primeira parte de todo este processo e portanto, se isso não acontecer, efetivamente hoje a escola será mais difícil. E depois também tínhamos outra vantagem, é que a concorrência no mercado de trabalho era menor, né, ao meu tempo, e isso obviamente fazia toda a diferença, Sim. Portanto, os jovens hoje têm que ter a esperança, têm que ter a versatilidade de encontrar os melhores caminhos, e eles só são obtidos ou são mais facilmente obtidos com uma escolarização. Eu, por acaso, aproveitando um bocadinho aquilo que tu estás a dizer, até te iria perguntar que conselhos é que tu gostavas de dar aos nossos jovens e aos nossos locutores que estão aqui, que ainda são estudantes e, portanto, estão em terra idade, não é? Que vão prosseguir os vossos estudos. Que conselhos é que tu gostavas de dar aos nossos jovens? A frequência escolar, com sucesso, e devemos ser ambiciosos nisso. E devemos ter brio naquilo que fazemos. Brio naquilo que fazemos, honestidade, capacidade de trabalho, dedicação, a respeito pelo outro. E, portanto, isto faz toda a diferença. Hoje, As melhores escolas são aquelas que são mais preferidas pelos jovens. Porque hoje as escolas fazem também a diferença relativamente às oportunidades que dão aos jovens. Portanto, frequentar hoje uma escola de referência é um meio caminho andado para ter mais sucesso académico e também uma melhor empregabilidade e uma carreira mais consentânea com as vossas ambições. As vossas ambições não são diferentes daquelas da minha geração, porque a escola é para muita gente a única saída para ter uma vida melhor. E foi o que me aconteceu. Claro. Olha, entretanto, portanto, tu estiveste estes anos todos e como os nossos ouvintes já deram conta, portanto, já são muitos anos, não é? Tu reformaste, eu vou utilizar aqui esta palavra que eu até estava a dizer ao Basílio, eu não gosto nada da palavra reformar, mas é verdade, pronto, reformaste, apresentaste. Eu gosto mais de dizer que tu estás a viver uma nova fase na tua vida. Uma fase diferente. Sim, diferente. E conhecendo como te conheço, eu acredito que tu não estejas parado. Portanto, tu não paraste, Afonso. Não, de maneira nenhuma não parei. A primeira coisa que fiz foi aceitar o convite da reitoria da Universidade Sénior de Oliveira do Hospital para dar aulas de geografia. Pronto. Professor um dia, professor sempre. Portanto, eu numa assentada tive os vossos pais no início da carreira na escola de Oliveira do Hospital, tive depois os vossos irmãos, a geração dos vossos irmãos mais novos a seguir, e agora é um paradoxo, sou professor, entre aspas, é mais um a satisfazer a curiosidade no seio daquela sala da geração dos vossos avós. E, portanto, de uma assentada, percorri três gerações, claro, das mesmas famílias. Pois, e estás a fazer aquilo que gostas, não é? Sim, estás a fazer aquilo que te dá muito prazer. Aquilo que gosto. Acredito que continues a ler, que continues, porque tu gostas muito de ler. Muito, pois eu tenho. Sim, continuo a ler muito, compro livros, jornais. Vejo muitos programas de debate, portanto, como eu dizia muitas vezes nas vossas aulas, a curiosidade é a melhor amiga do conhecimento. E portanto, uma frase bonita. Aos 70 anos, continuo a ter a curiosidade bem viva e a continuar a necessitar. Isto é uma verdadeira necessidade de saber mais. Vivemos num mundo do conhecimento, ele está a brotar a todos, em todas as direções, é a verdade. Todos os níveis, e devemos estar atentos para apanhar mais alguma coisa que nos faça crescer como pessoas e um dia, no vosso caso concreto, como profissionais. É uma escola com estes valores forma pessoas grandes e que depois isto facilita-vos e de que maneira a vossa vida para todo o sempre. E não estou só a falar em termos de empregabilidade, estou a falar como cidadãos plenos, em todas as vertentes que isto possa abranger. Num mundo que está numa desordem completa, é preciso termos a cabeça no lugar para discernir aquilo que é bom e que é mau nos tempos que correm. Portanto, capacidade crítica, sentido ético, a capacidade de dizer não a certas tentações, portanto, serão necessárias num tempo conturbado como aquele que, em que vivemos. Mas que também tem as suas coisas boas. Tem coisas muito boas, obviamente, vivemos em tempos fantásticos. Temos é que os saber aproveitar. Temos que os aproveitar para, porque isto também faz parte do nosso crescimento como pessoas e isto também nos dá qualidade de vida. Olha, Afonso, foi uma conversa muito agradável e foi um prazer estarmos aqui hoje contigo. Portanto, agradeço-te mais uma vez teres aceitado o nosso convite e desejamos-te as maiores felicidades. O prazer foi meu, foi muito bom estar aqui com vocês, na presença destas testemunhas que representaram... Desta juventude que representaram uma parte tão importante da minha vida e, portanto, como vocês sabem... foram inesquecíveis, no sentido mais lato do termo. Obrigada. Obrigada por estarem, fazerem parte da minha vida pessoal e profissional. Obrigada, Afonso. Tá. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Yeah. Acabámos de ouvir uma música cantada pelos alunos do 6º D, que foi cantada ao longo da Semana da Empatia, por todas as turmas do 2º ciclo, nas várias escolas do agrupamento. Uma bonita forma de transmitir a educação para a mudança, com paz, aceitação, tolerância, inclusão e amor. A escola e o meio. Passamos agora às nossas rubricas habituais. No programa de hoje, a Ana leva-nos numa deliciosa viagem pela gastronomia, arte e história de França, onde sobressai a cidade de luz, a deslumbrante Paris. Vi minha pátria derramada na gare de Austerlitz. Eram cestos e cestos pelo chão, pedaços do meu país, restos, braços, minha pátria sem nada, despejada nas ruas de Paris. Acabei de ler um excerto de um poema de Manuel Alegre, cujo título é Portugal em Paris. Bonjour. Hoje vou falar de França e da sua cultura. A cultura francesa é reconhecida mundialmente pela culinária, moda, arte e filosofia, personificada no lema Liberté, Égalité, Fraternité, ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade. Começamos por falar da gastronomia. A gastronomia é muito conhecida por especialidades como o Biabès e uma vasta gama de queijos e vinhos. Em termos de pastelaria e sobremesas, destacam-se o croissant, macarrão, crème brûlée e tarte tatin. Arte e história. O Museu do Louvre, em Paris, é um dos museus mais visitados do mundo, abrigando obras-primas como a Mona Lisa. Outros monumentos importantes incluem a Catedral de Notre-Dame e a Torre Eiffel. Paris é uma capital mundial da moda e os franceses são conhecidos pela elegância, preferindo peças clássicas e de alta qualidade. Os cumprimentos. É comum cumprimentar com um beijo no rosto, chamados de labis, cujo número varia conforme a região e o contexto social. No próximo programa vamos falar de Itália. Au revoir! A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No programa de hoje, Andreia vai falar sobre a invenção da imprensa e os impactos da mesma. Já Fernando Pessoa, no poema Liberdade, escrevia que os livros são papéis pintados com tinta. Olá, caros ouvintes. Algumas vezes pensaram que apenas uma invenção consegue mudar o curso da história. Por exemplo, a invenção da imprensa. Neste programa, vamos falar sobre esta invenção e os impactos da mesma. A imprensa foi inventada por Johannes Gutenberg em 1440 e permitiu a produção em massa de livros e outros materiais impressos de forma rápida e barata, através da utilização de letras e símbolos individuais de metal, geralmente chumbo, que podiam ser rearranjados para formar páginas inteiras. Antes da utilização da imprensa, os livros eram copiados à mão, normalmente por monges escrivães, o que os tornavam caros e raros, reservados a uma minoria da sociedade. Com a impressão dos livros, os mesmos tornaram-se mais baratos e acessíveis a um público muito mais vasto do que antes. Por essa razão, o conhecimento deixou de ser privilégio de poucos. Além disso, as ideias passaram a espalhar-se muito mais rapidamente, permitindo debates públicos, favorecendo a criação de universidades e academias científicas e facilitando o surgimento e a dispersão de novas correntes de pensamento, tal como o iluminismo. Por outro lado, impulsionou a revolução científica através da padronização do conhecimento científico e a divulgação rápida de descobertas, favorecendo a troca de informações entre pensadores. Em termos religiosos, a imprensa foi essencial na tradução e divulgação da Bíblia na língua nativa de cada país, na divulgação das 95 teses de Martinho Lutero, que iniciaram a Reforma Protestante, e na criação e propagação de novas doutrinas religiosas, o que resultou em grandes mudanças religiosas na Europa. Em termos culturais e sociais, a invenção da imprensa contribuiu para o aumento da alfabetização, para o crescimento da literatura e para a preservação de tradições e saberes antigos. A imprensa ainda tornou possível a existência de boletins, panfletos, jornais e revistas de forma a difundir mais rapidamente notícias e informações, e desenvolvendo o jornalismo. E ainda ajudou na formação de uma opinião pública fundamental para as democracias. Os governos passaram também a utilizar a imprensa de forma a publicar leis e decretos, divulgar ideias políticas e controlar ou censurar informações, tal como aconteceu na ditadura salazarista. Concluindo, a imprensa foi uma das invenções com maior impacto no nosso mundo, sendo ele positivo ou negativo, revolucionando a disseminação do conhecimento e a forma como a humanidade o produzia, registrava e compartilhava, sendo um dos grandes marcos que separou a Idade Média da Idade Moderna e que alterou a forma como o nosso mundo funcionava. Boa Nova, Boa Nova. 100.2. O tema das curiosidades científicas que a Beatriz nos apresenta neste programa é a trovoada, um fenómeno que tem percorrido Portugal nas últimas semanas. É célebre a fobia de Pessoa pelas trovoadas. O seu heterónimo Alberto Caieiro, em O Guardador de Rebanhos, deixou-nos esta poética descrição deste fenómeno. Esta tarde, a trovoada caiu pelas encostas do céu abaixo, como um pedregulho enorme, como alguém que de uma janela alta sacode uma toalha de mesa e as migalhas, por caírem todas juntas, fazem algum barulho ao cair. A chuva chovia do céu e enegreceu os caminhos. Quando os relâmpagos sacudiam o ar e abanavam o espaço, com uma grande cabeça que diz que não, não sei porquê, eu não tinha medo, pus-me a rezar a Santa Bárbara como se eu fosse a velha tia de alguém. Nos últimos dias, muitas pessoas ficaram surpreendidas com as trovoadas que passaram pelo nosso país. Mas afinal, como é que tudo isto funciona? A trovoada nasce dentro das grandes nuvens de tempestade, chamadas cumulonimbus. Lá dentro, o ar sobe e desce muito depressa, como se tivesse uma máquina de lavar gigante. Essas correntes de ar fazem com que pequenas gotas de água e pedaços de gelo choquem entre si. Cada choque cria eletricidade, tal como quando esfregamos um balão no cabelo. Com o tempo, a nuvem fica carregada de eletricidade, mas de forma desequilibrada. Uma parte fica com carga positiva e outra com carga negativa. Quando essa diferença se torna demasiado forte, a eletricidade procura sair, e é aí que nasce o relâmpago. É como se a nuvem libertasse um enorme fio de energia para o chão ou dentro da própria nuvem. O trovão, por sua vez, não é mais do que o som dessa descarga elétrica. O relâmpago aquece o ar à sua volta tão depressa que ele se expande de forma brusca, criando uma onda sonora poderosa. É essa expansão do ar que ouvimos como trovão. E é por isso que vemos os relâmpagos antes de ouvir o trovão. A luz viaja muito mais rápido do que o som. Assim, da próxima vez que ouvirmos o estrondo no céu, já sabemos que se trata apenas da natureza a libertar a energia acumulada. Um espetáculo impressionante e perfeitamente natural. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. shackles. Run away, run away, run away. Boa Nova, Boa Nova 100.2. Annie leva-nos numa viagem no tempo até à mitologia grega, evocando os seus mitos. A propósito deste mito, escreveu Miguel Torga no poema Orfeu Rebelde os seguintes versos. Orfeu rebelde, canto como sou, canto como um possesso, que na casca do tempo a canivete gravasse a fúria de cada momento. Canto, a ver se o meu canto compromete a eternidade no meu sofrimento. Olá, caros ouvintes. Hoje viajaremos para longe do mundo dos vivos, para um lugar onde a música decifra o destino. Contar-vos-ei o mito de Orfeu e Eurídice, um dos romances mais melancólicos da mitologia grega. Orfeu era um semideus guerreiro, conhecido pelo seu dom da música. Diziam que as suas canções podiam acalmar tempestades, encantar animais selvagens e até fazer com que as árvores se inclinassem para o ouvir. E quando ele tocava, o mundo relaxava. Os pássaros calavam-se e os rios abrandavam, e os corações abriam-se. Mas o coração de Orfeu pertencia inteiramente a Eurídice, uma ninfa das florestas. O amor deles era um amor forte, intenso e puro. Numa tarde cruel, enquanto caminhava por um campo de erva alta, Eurídice, distraída, pisou numa serpente. Foi apenas necessária uma mordida para que ela caísse e, com um suspiro, marcasse o fim da sua vida. Quando Orfeu soube da notícia, a dor engoliu por completo. Vagueou durante dias, lira na mão, tocando apenas sons melancólicos e agonizantes. E então, um pensamento criou raízes. Algo impossível, impensável. Mas Orfeu sussurrou mesmo assim. O meu lugar é ao lado de Eurídice. Orfeu decidiu então descer ao submundo, por cavernas retorcidas e rios negros, onde almas perdidas flutuavam como fumo. Os espíritos sibilavam ao seu redor, mas quando ele levantou a lira, até as almas perdidas pararam para o ouvir. Cérebro, o cão de três cabeças, baixou as suas cabeças, embalado pelo som. As fúrias choraram lágrimas ardentes, e por fim Orfeu ficou perante Hades e Perséfone. Orfeu não implorou e não gritou. Tocou uma melodia de amor tão pura que até os deuses da morte baixou a cabeça. Hades falou: podes tê-la de volta, sob uma condição. Ela seguirá atrás de ti, mas não podes olhar para ela até que ambos estejam sob a luz do sol. Uma regra simples, e ainda assim a mais cruel de todas. Orfeu começou a longa subida. O túnel estendia-se infinitamente. Atrás dele, os passos de Eurídice eram tão leves como pó. Leves demais. Estaria ela realmente lá? Seria um truque? O silêncio tornou-se insuportável. Quanto mais perto estava da luz, mais questionava. No último passo, incapaz de aguentar mais, Orfeu virou-se e, num piscar de olhos, ela desapareceu. Desta vez, para sempre. Orfeu voltou ao mundo sozinho, a sua música agora cheia, não de beleza, mas de uma tristeza que ecoou ao longo dos séculos. E assim termina o mito de Orfeu, um homem que podia encantar os deuses, mas não conseguiu silenciar o seu próprio medo. Uma lembrança, caros ouvintes, que até o maior amor pode ser desfeito por um único momento de dúvida. Boa Nova, Boa Nova 100.2. A Diana traz-nos no programa de hoje um tema interessante da psicologia humana: o viés de negatividade do cérebro humano. Conhecer este tema é importante para a compreensão do nosso pensamento e das nossas emoções. Se o cérebro humano fosse tão simples que pudéssemos entendê-lo, seríamos tão simples que não o entenderíamos. E uma frase preferida por Emerson Pugh, engenheiro e cientista americano, falecido no ano passado. Ora, boa noite, caros ouvintes. Chegou a vossa hora preferida, não é? Factos curiosos sobre a mente humana, e hoje vamos falar sobre o viés de negatividade do cérebro humano. O cérebro humano é uma máquina incrível, vocês já sabem disso, mas tem uma grande tendência peculiar. Ele dá mais atenção às experiências negativas do que às positivas. Este fenómeno é conhecido como viés de negatividade. E o que é isso, vocês perguntam? Bem, o viés de negatividade é a tendência natural do nosso cérebro de focar mais nas informações negativas ou ameaçadoras do que nas positivas. Por exemplo, Lembramo-nos melhor de críticas do que elogios, ou de um acidente do que de um passeio agradável. Esta característica evoluiu porque, em termos de sobrevivência, era mais importante detectar perigos do que notar coisas seguras. E como é que funciona? Perguntam vocês. Bem, na memória existem eventos negativos que são codificados de forma mais intensa, tornando-se mais fáceis de recordar. Na atenção, por exemplo, existem notícias ou situações negativas que atraem a nossa atenção mais rapidamente. E claro, numa tomada de decisão, este viés influencia escolhas, fazendo-nos ponderar mais riscos do que oportunidades. E existem no impacto no dia-a-dia. Podemos sentir que o mundo é mais perigoso ou negativo do que realmente é. Críticas ou falhas ficam mais marcadas, afetando a autoestima. Pode gerar ansiedade ou stress desnecessário. E por fim, o viés de negatividade é uma característica natural do cérebro humano e reconhecê-lo ajuda-nos a entender melhor os nossos pensamentos e emoções e a criar estratégias para equilibrar a percepção entre o positivo e o negativo. Muito obrigada por terem ouvido e até uma próxima. O nosso clube da rádio é um clube multicultural e por isso vamos ter hoje aqui o Nikolai, que nos vai apresentar um escritor russo e vai nos falar um pouco sobre a sua biografia. Александр Сергеевич Пушкин nasceu em Moscou 26 de maio de 1699 e morreu 6 de junho de 1837. Foi um poeta, escritor e drama turco-russo da era romântica. É considerado o maior russo, é o fundador da moderna literatura russa. Nascido em nobreza russa, seu pai Sergei Львович Пушкин pertencia a uma antiga e nobre família Пушкин. Foi pioneiro no uso do discurso vernacular. Em seus poemas e peças teatrais, criando um estilo de narrativa, misturava drama romântica e sátira associado com a literatura russa, influenciado fortemente. Desde então, os escritores russos seguintes. Ele também escreveu ficção histórica, Sua Mari, uma história de amor russa, fornece uma visão da Rússia durante o reinado da Imperatriz Catarina II. Entre as suas obras mais conhecidas encontram-se o Prisioneiro do Cáucaso, A Filha do Capitão Eugen Onegin, A História da Revolta da Purgatier, O Cavaleiro de Bronze e Dama de Espadas, que inspirou a ópera homônima de Tchaikovsky. Escreveu poemas, novelas e peças teátricas. Boa Nova, Boa Nova 100.2. Olá, caros ouvintes. Agora vamos ouvir a Joana, na sua rubrica Portas Poéticas, com o poema Sobre o Outono, de Florbela Espanca. Hoje vou falar, na minha rubrica Portas Poéticas, sobre um poema do outono, de Florbela Espanca. O outono ainda não acabou. Mas como esta é uma das minhas últimas rubricas da estação, fazemos hoje a nossa despedida. Outono. Outono vem em fulvas claridades. Vamos os dois esperá-lo, de mãos dadas. Tu, desfolhando as rosas das estradas. E eu, escutando o choro das saudades. O outono vem em doces suavidades. E a acender fogueiras apagadas, andam almas do céu ajoelhadas. E a terra reza a prece das trindades. Choram no bosque os musgos e os fetos. Vogam nos lagos pálidos e quietos. Como gôndolas de ouro, as borboletas. Meu amor, meu amor, outono vem. Beija os meus olhos roxos, beija-os bem. Desfolha essas primeiras violetas. E assim nos despedimos do outono, pelo menos por agora. E tu, o que aguardas desta estação? A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Agradecimentos especiais a Ana Teresa, Andréa Santos, Beatriz Borges, Ancita Mangara, Diana Diniz, Joana Fidalgo, Nicolai, Ana Mendonça e ao nosso convidado Afonso Gonçalves. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Bernardo Dias. Participação especial na edição do programa de Alvino José. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa Nova, Boa Nova, 100.2.